só cara de santa. No fundo é maldade, de rolê com as amigas. Ela vive na night, ela chama atenção, rouba a cena, sabe que tem o poder. Esse é o problema, essa mina é malvada. Essa mina é malvada, essa mina é malvada. Eita mina malvada, essa mina é malvada. Essa mina é malvada, essa mina é malvada. Eita mina malvada. Ela pisca pra você, te provoca no olhar, te faz acreditar que tá facinho, é só chegar. Beleza intensa, só os kits de luxo. Onde ela chega é desfile para o fluxo. Sorriso e perfume, corpo e tatuagem. Oásis no deserto, parece até miragem. Ofereço um drink, ela vem bem suave. Fico só imaginando a seu piloto essa nave. A esmola é demais, o santo desconfia. E ela é uma mistura de encanto e simpatia. E eu não achei que o jogo tava ganho. Fui pra cima rapidinho, coloquei a mão na cintura, ela falou, não é bem assim. É só cara de santa, no fundo é maldade. De rolê com as amigas, ela vive na night. Ela chama atenção, rouba a cena. Sabe que tem o poder, esse é o problema. Essa mina é malvada, essa mina é malvada. Essa mina é malvada, eita mina malvada. Essa mina é malvada, essa mina é malvada. Essa mina é malvada, eita mina malvada. Tem sempre um no pé me pedindo bis. Vai pro final da fila, diz que quer me fazer feliz. Não quer saber de outra mina pra iludir. Diz que me ama, caô barato, não vai pra cama. Pode ser, mas não com as damas. Quer vir na minha, já conheço a fama. Abrão alas na pista, pro bonde das bandidas. Só mina malvada, perigosa e atrevida. Quer vir, cola com a mãe, na batida me acompanha. Tequila, uísque, champanhe, duvido que me ganhe. Essa mina é malvada, essa mina é malvada. Essa mina é malvada, eita mina malvada. Essa mina é malvada, essa mina é malvada. Essa mina é malvada, eita mina malvada. Perguntei qual foi, e aí gatinha. De longe parecia que você tava na minha. Olhei, notei, você tava sozinha. Só curtindo a festa, pampa com as amigas. Chega mais perto, toma mais um drink. Tô te dando papo reto, não sou de historinha. Acontece direto, pode vir na minha que eu sou o cara certo. Me fez acreditar que o jogo tava ganho. Sua beleza parecia até um sonho. Agradeceu o drink, pediu o telefone. Só um beijo no rosto, não disse nem o nome. É só cara de santa, no fundo é maldade. De rolê com as amigas, ela vive na night. Ela chama atenção, rouba a cena. Sabe que tem o poder, esse é o problema. Essa mina é malvada, essa mina é malvada. Essa mina é malvada, eita mina malvada. Essa mina é malvada, essa mina é malvada. Essa mina é malvada, eita mina malvada.